Todo passado é luto, todo presente é vida. Não quero mais teu insulto, nem a lágrima perdida. O aprendizado eu oculto e cicatriz a ferida. O afortuno intuito da explicação definida, a dúvida clara no susto, tua presença querida. Hoje eu percebo, talvez, como o caminho no escuro é parte da insensatez. Ficar em cima do muro, amor perdido refez. Amor eterno futuro, amor presente de vez. Pra ela hoje eu juro, meu coração é freguês. Dele não faço seguro. O amor é tudo aquilo que eu não sei explicar. O amor é todo sonho que eu quero sonhar. É carta escrita com a tinta do coração. Perfeição, afeição, devoção. O amor é a coragem de se entregar. O amor é o lirismo de se completar. É carta escrita com a tinta do coração. Sem noção, sem razão, imaginação. O amor é tudo aquilo que eu não sei explicar. O amor é todo sonho que eu quero sonhar. É carta escrita com a tinta do coração. Perfeição, afeição, devoção. O amor é a coragem de se entregar. O amor é o lirismo de se completar. É carta escrita com a tinta do coração. Sem noção, sem razão, imaginação.